Esta é a YK672, ondas médias 570 kHz. YG864, ondas tropicais 4.925 kHz. Difusora Taubaté, São Paulo, Brasil. 5.000 watts de potência. Uma emissora da. De Mato Grosso, a ponto desembarquei. E a sua linda mestiça, meu amigo, procurei. E lá em Porto Murtinho, que ela eu encontrei. Chegando na casa dela, eu mandei a quem chamar. Ela veio em pé na porta, eu disse pra mim entrar. Também já foi perguntando o que eu queria falar. Chegando de São Paulo, pra você tenho um recado. Eu disse tudo certinho, falando bem explicado. A mestiça respondeu, ai, falando bem declarado. Você diga pro paulista que o nosso amor se acabou e que a nossa união o destino não traçou. Aqui estão as cartas dele, pode levar por favor. A mestiça que foi dele, um Mato Grossense casou. Aqui estão as suas cartas, cumpri minha obrigação. Eu sinto. Hora certa, menina. Tá legal, olha aí, 6:29, 6:29. E agora vamos faturar, Luizinho. Vamos para os nossos comerciais. Vamos faturar, Romero. Ei, lasqueira velha. Ô, vida marvada, não adianta fazer nada. Eliseu, vai fundo. Tá de forte coração. Veja o preço como é bom. É o melhor da região. Da Maratim. O Pernambuco. Você já sabe o que é. Você aqui. É crediário total. E aonde você tem consegue? Tem seu crédito pessoal. Saúde é o nosso maior investimento. Medicina com amor, nosso principal objetivo. Plano de assistência médica Ecomed. A forma eficiente de estar preparado para os dias de hoje. Ecomed. Avenida Tiradentes, 161, fone 332888, em Taubaté. Pensou em iluminação? Pensou em pena elétrica na Chiquinha de Matos, Taubaté. Disfran, frangos frescos e mais baratos. Ei, patrão, não esqueça, hein? Material de construção no Depósito Santos, 24 meses para pagar. Depósito Santos é tradição. Mariano Moreira, 120. Vai lá, hein? Na Bracel, você compra tudo o que desejar pelos preços que ninguém pode igualar. Anote e venha comprovar. Televisor Telefunken em preto e branco. Oferta Bracel, 399.850 à vista. Ou 64.492 mensais, sem entrada. Não perca esta oportunidade. Tudo em até 24 meses, sem entrada. Esta é a YK672, ondas médias 570 kHz. YV864, ondas tropicais, 4.925,4. Difusora Taubaté, São Paulo, Brasil, 5.000 watts de potência, uma emissora da... Nos lugares que eu passei, sempre mostrei qualidade, pra cantar de improviso, não tenho dificuldade. Um trovador que nem eu, não passa necessidade, na rima faço crueza, Deus que me deu por defesa, toda essa mentalidade. E vamos nós, olha lá, certo, 6:32, então até 6:32. E hoje nós estamos exibindo a minha doidão. Hoje mamãe passou açúcar em mim, é gostoso, é gostoso. E vamos prosseguindo com a parte musical, hoje é domingo, a música no papo. Nós vamos trazendo para vocês agora essa cacetada de música, coisa linda. Carlos César e Cristiano, de autoria de César de Fortuna, o filho do caminhoneiro, o meu amigo Eli. Vamos que vamos. Eu sou o filho do caminhoneiro. informar. Agora são 6:37, então até 6:37. Crise. Depressão. Inflação. Se você quer vender seu produto num período desse, anuncie no rádio. Rádio, o melhor remédio para superar os males da economia que causam tantos problemas às empresas deste país. Estou vendendo uma casa mobiliada numa rua asfaltada. É isso aí, mas nós não estou comprando nada hoje, né, Lee? Hoje domingo mas não quer nada com a dureza. Olha aí, 6:38, então até 6:38. Você não pode perder a quarta prova de pismo rural de Taubaté, neste domingo, dia 11, na Fazenda Hípica Canto dos Eucaliptos, no bairro do Registro. Entrada franca e participação dos melhores cavaleiros do estado de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quarta prova de pismo rural, domingo, dia 11, a partir das 9:30 da manhã. Apoio Rede Difusora, a maior rede de emissoras do Vale. Faça de seus filhos adultos inteligentes na Escola de Educação Infantil Peixinho Dourado. Lá, seus filhos aprendem matemática, ciências, inglês, higiene, religião, educação musical e artística. Escola Infantil Peixinho Dourado. Cursos maternal, jardim, pré-primário e balé para meninas. Professores especializados e vagas limitadas no período das 13 às 17 horas. Escola Infantil Peixinho Dourado. Rua Dr. José Luiz de Almeida Soares, 35, próximo ao Convento de Santa Clara, em Taubaté. Essa é das boas, essa é pra arrepiar seus pelinhos do braço e falar, ai gostoso! Sou carreteiro, eu sou brasileiro. E olha, nós estamos 6:40, então até 6:40. E nós vamos prosseguindo com a parte musical, meu amigo Lee. Nós vamos trazer agora uma cacetada de música, coisa linda. É o trio Parada Dura, de autoria de Adriano Alto Astral. Vamos que vamos! Deixando em festa o meu coração. Obrigado. Atenção para a hora certa, 6 horas e 44 minutos em Itaubaté. Vamos conferir, meu filho, Catuca. E vem agora o Botafogo. Será que o Itaubaté sai para a vida ou tudo será cinza? Neste domingo, acompanhe pela difusora as emoções do futebol. Narração de Getúlio Meires, comentários de Frederico Testa, reportagens de Robson Monteiro, plantão esportivo de Ivan Silmas. Oferecimento Casa do Agricultor, a maior revendedora de ração da cidade. Suplauto, peças, acessórios e latarias para o seu carro. Silver Móveis, qualidade e cortesia na venda de móveis e eletrodomésticos. Tursan, conheça o Brasil pela Tursan. Casa dos Esportes, materiais esportivos na Pedro Costa. Prolin, atendendo Itaubaté e toda a região. Depósito Cruzeiro, oferecendo 20% de descontos na sua compra à vista. Gênero, produtos alimentícios e latarias em geral. Casa Calói, peças, mobiletes e bicicletas na Silva Barros. Disfan, uma loja sempre perto de você. Laboratório Oswaldo Cruz, o incentivo ao esporte. Taubaté e Botafogo, domingo às 15 horas pela sua difusora. Primeiro lugar no coração do povo. Vamos lá, já na hora certa, 6 horas e 45 minutos, então até você está bem, você está com a RD, Rádio Difusora da Itaubaté, uma das médias curtas para todo o Brasil. Que tem medo. Gostei. Obrigado. E agora nós vamos trazer mais um verbeiro, hoje é domingo, é Música no Papo. Música no Papo, meu filho, e vamos mandar para a mala da Rodoviária Velha, que acabou de ligar para o programa, falou que o bar está completamente lotado. Falei, é gostoso. Então a mala vai para você. Marconi Martinelli, de autoria da dupla Espinho na Garganta. Vamos que vamos. Coisinha mais fofa que até hoje eu vi. Bonequinha vive nos braços de outro. Não pode ser minha, eu já percebi. Cantando por fora e chorando por dentro. Ó, minha querida, vou me despedir. O meu coração me pede pra ficar, mas contra a vontade terei que partir. Vou levar pra sempre no meu pensamento a mulher mais pura que já conheci. A paixão se esconde dentro do meu peito, vai me destruindo e ninguém pode ver. Só tenho remédio e não pode dar jeito, porque o remédio, meu bem, é você. É você, querida, a razão do meu mundo. É a causadora da minha paixão. Você é casada e comprometida. Mulher que tem dono, eu não ponho a mão. E o seu marido é um homem direito. Merece respeito. Para respeitar o nono mandamento, precisa ter classe e opinião. Você é um espinho na minha garganta, mas é uma rosa no meu coração. paixão se esconde dentro do meu peito, vai me destruindo e ninguém pode ver. Só tenho remédio e não pode dar jeito, porque o remédio, meu bem, é você. Bolsa de emprego. O Super Atacadão Eterna está precisando de auxiliar de escritório. Moças que já tenham experiência. Tratar com o senhor Jaime no horário comercial. Vamos lá, vamos rebolar. Tchá. Olha a hora certa, 6:49, então até 6:49. Eu entro na venda e já vou, meu saio. Pop dali não saio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Vamos lá! Só pra carregar que eu dou trabalho. Agora são 6:49, então até presente em nossos estúdios, nosso amigo Pedro Luiz, um dos maiores comunicadores do estado de São Paulo. Pedro Luiz, obrigado pelo café. 6:49, mais 30 segundos. E bebo de noite pra fazer sua dor, foi lá. Ô, pingaiado do inferno, vamos rebolar, tchá. Agora nós vamos trazer aí, rapaz, agora vem um, o que é ele? Me dá hora certa, menino. Pelo amor de Deus, viu, 6:50, então até 6:50. E agora nós vamos trazer na parte musical essa beleza pura de música. É o Chitãozinho e Xororó, de autoria de Rossi, Somos Apaixonados. Vamos que vamos. E o nosso amor não vai muito longe a se acabar. Acontece que olham nós dois todo dia, não sabem o que a noite em silêncio nos dá. Quando deitamos tudo que houve, logo eu esqueço e você já nem liga. Certo, o Luiz Rosas vai dar 6:52, mais 30 segundos. Ah, já ouvi falar no seu nome. Fusso. Luizinho, canta pra mim, boneco. Você... Mas só pra mim, boné. O Nho Joaquim gosta, não é com ele, não, Nho Joaquim? Pelo amor de Deus, governador, hoje eu não tô afim de cantar, meu filho. Fui dormir às 2 horas da manhã, acordei às 4. Que é o quê, malandro? 6:54. Perambulando pelas ruas da cidade, pobre menino andava vendendo flores, quando encontrava um casal de namorados. É isso aí, por aqui nós vamos observando mais um Luiz Rosas Monarquia, agradecendo a presença do nosso amigo Socó, da dupla Socó e Socozinho. Em meu nome, Luiz Rosas, em nome de Eli, o Máquina Quente do Som. Obrigado pela atenção e até logo mais à noite com a super parada sertaneja aí em seu radinho. Bom dia, sertão, e bom dia, muito Brasil! Muito obrigado, que Deus ajude vocês, que eu mereço. Pobre menino, me contou do seu passado. Eu peço flores pra família que ele cria. Meu pai e mãe me deixaram abandonado. Rosa vermelha, rosa amarela, vou pra seu moço e dar de presente a ela. Chorei também ao ver aquela criança, soluçando ela me disse assim: eu sinto falta do carinho de mamãe, foi o divórcio que afastou mamãe de mim. Rosa vermelha, rosa amarela, compra seu moço e dá de presente a ela. Trocam a lei de Deus, depois separam, cada um vai para um lado. Guarda fiel que está sofrendo igual a eu. Rosa vermelha, rosa amarela, compra seu moço e dá de presente a ela. Aqui cantando, pensará que eu não trabalho. Quem me vê aqui cantando, pensará que eu não trabalho. Tenho cedo calejado da viola e do baralho. Ai, ai, minha viola de pinho feita do pau do pinheiro. Minha viola de pinho feita do pau do pinheiro. Viola me dá alegria, baralho me dá dinheiro. Ai, ai. Uma vez fui jogar carta por detrás da sacristia. Uma vez fui jogar carta por detrás da sacristia. São Pedro se admirava das paradas que eu fazia. Ai, ai. Abeia trabalhando no abeieiro faz um zoom. As abeias trabalhando no abeieiro faz um zoom. Quando pego no baralho bato 121. Ai, ai. Uma vez fui jogar carta por detrás da sacristia. Uma vez fui jogar carta por detrás da sacristia. São Pedro se admirava das paradas que eu fazia. Ai, ai. As abeias trabalhando no abeieiro faz um zoom. As abeias trabalhando no abeieiro faz um zoom. Quando pego no baralho bato 121. Ai, ai. Cheguei na banca do jogo, morena, me dá o baralho. Se eu perder, você me leva, se eu ganhar, você é minha. Eu tanto namorando, primeiro eu tenho que tirar uma linha. Quem me vê aqui cantando, pensará que eu não trabalho. Quem me vê aqui cantando, pensará que eu não trabalho. Tenho os dedos calejados da viola e do baralho. Suas crianças tomam Yakult? Yakult é um preparado natural muito nutritivo que ajuda as crianças a crescerem fortes e saudáveis. Experimente Yakult. Seu paladar nunca mais vai esquecer. São todas as lojas de Fran. Fazer grande promoção de coxas de frango. Baixar o preço para apenas R$ 3.990 o quilo. Atenção, todas as lojas de Fran. Comprando materiais para construção no Super Atacadão Eterna, você economiza o 13º salário e só começa a pagar em janeiro. Que tal essa, hein? Materiais elétricos com qualidade e bons preços são com a Pena Elétrica em Taubaté. O Depósito Cruzeiro não faz ofertas de materiais de construção, pois todos os seus preços são ofertas. O Depósito Cruzeiro financia sua compra em 3 pagamentos sem nenhum acréscimo. Ou em 2 anos sem entrada e sem fiador. Faça uma visita e comprove. Depósito Cruzeiro. Na Estiva, fone 321474. Eu disse Depósito Cruzeiro. Essa é a YK672, ondas médias 570 kHz. YG864, ondas tropicais 4.925 kHz. Difusora Taubaté, São Paulo, Brasil. 5.000 watts de potência. Uma emissora da...